Essa aqui é pra todas as suas amigas raparigas que na ceia do Natal bateram um cupiru na cara. Meu nome não é osso pra ficar na sua boca. Morde essa língua pra falar da minha vida. Sei da sua fama, meu bem, eu não sou bobo. Você é uma feiga sem vergonha, rapariga. Eu até acabaria com a sua vida, mas não precisa, cê faz isso muito bem. Deve ser difícil rodar de mão em mão, cada dia no colchão, e nunca ser amada por ninguém. O nome dela é Rapariga, o sobrenome é Confusão. Aonde chega recalcada faz intriga, não tem vergonha nem com dor nem coração. O nome dela é Rapariga, o sobrenome é Confusão. Aonde chega recalcada faz intriga, não tem vergonha nem com dor nem coração. Sei da sua fama, meu bem, eu não sou bobo. Você é uma queiga sem vergonha, rapariga. Eu até acabaria com essa vida, mas não precisa, cê faz isso muito bem. Deve ser difícil rodar de mão em mão, cada dia no colchão, e nunca ser amada por ninguém. O nome dela é Rapariga, o sobrenome é Confusão. Aonde chega recalcada faz intriga, não tem vergonha nem por dor nem coração. Quebra tudo! Oh! O nome dela é Rapariga, o sobrenome é Confusão. Aonde chega recalcada faz intriga, não tem vergonha nem pudor nem coração.